Lei de Amor, capítulo 11 do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. O evangelista João escreveu em seu texto que Deus é amor. E o amor dele foi tão grande, ele amou tanto o mundo, que ele mandou o seu filho e que aqueles que nele crescem jamais iam perecer. É muito importante a gente pensar nisso, que Deus é amor. Porque muitas vezes a gente repete essa frase mecanicamente e não se dá por conta da grande existência de amor que existe em nosso Pai Maior. Poucas vezes a gente reflete sobre isso, sobre essa frase. E que essas almas de Escol, como o evangelista, como Jesus, enfim, que nos trouxeram esta mensagem, que são almas iluminadas, né? Com certeza foi para nos alertar. A partir daí, nós nos conscientizamos que o amor é a essência da vida, é a alma do nosso viver. Não existe termo na vida planetária cósmica que não seja o amor pleno, que não seja o amor puro. Do mesmo modo que não conseguimos viver no corpo físico sem o oxigênio, sem alimentação, sem a nutrição, nós também não conseguimos viver no nosso corpo mínimo sem estarmos nessa dimensão do amor, sem estarmos envolvidos nesse amor. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus, ele não ama o ser humano como uma pessoa ama a outra. Que ele é o amor puro, que ele é a essência. Ele não ama que nem a gente ama uns aos outros. Mas o amor se manifesta de várias formas. O amor conjugal, o amor fraternal, o amor afetivo. Existem várias maneiras de amor. Amor é a mola percursora da vida, é a mola que impulsiona, que nos movimenta. Pensamos assim, ó, aquele que joga a semente no solo, mesmo que esse solo seja fértil, ou plante uma árvore, qualquer plantinha, se não fizer isso com amor, essa planta vai minguar, ela não vai se desenvolver. Isso é provado pela ciência. A gente pode pegar dois vasinhos iguais, pegar do mesmo solo, as mesmas mudinhas. Se uma tu rega constantemente e passa pensamento positivo para ela, que tu quer que ela cresça, que ela desenvolva, e a outra, tu passa pensamento negativo, podem fazer essa experiência. Aquela que tu passa pensamento positivo vai vingar muito melhor. Ela vai se desenvolver melhor. Isso é amor. O sentimento amor contamina uns aos outros. Vamos agora falar na dona de casa. Que muitas de nós somos donas de casa, né? Olha, a dona de casa precisa ter muito amor para fazer e desfazer diariamente as mesmas coisas. Cuidar do marido, cuidar dos filhos, cozinhar, colocar a mesa, fazer aquela refeição com amor para aqueles familiares, né? É preciso muito amor para vencer tudo isso. Graças a Deus que as gerações de hoje, que não são as minhas, com certeza, os companheiros, os maridos, auxiliam a esposa nas tarefas diárias. Porque muitas vezes ela faz a carga horária dupla, porque ela trabalha fora e tem todo esse trabalho em casa ainda. Né? Então, essa geração de hoje, com certeza é esse amor de Deus se manifestando no coração dos seus companheiros e dos seus maridos. É muito importante nós verificarmos como estamos agindo. Como nós estamos amando nossos próximos, pessoas que conosco convivem, que convivem na nossa sociedade, que fazem parte da nossa vida. Como nós estamos agindo com eles? Se Deus é uma centelha divina que habita no coração de cada filho seu, onde que ele está? Dentro de nós, dentro do nosso coração. O que que nós estamos fazendo para que ele se sinta bem dentro do nosso coração? É bem interessante a gente refletir sobre isso, da importância que é o amor. Não conseguimos nos imaginar numa trajetória terrena sem ter amor de pai, de mãe, dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Quando pensamos assim, se nós não tivéssemos amor de ninguém, como é que seria a nossa vida? E Deus é tão bom para cada filho seu, Ele dá tanto amor para nós, que Ele nos deu as quatro estações do ano, para que cada uma delas nós pudéssemos extrair o necessário para a nossa existência que cada uma produz. Vejam só o quanto Deus nos ama. Aquilo que produz no inverno, nós temos. Aquilo que produz no verão, nós temos acesso. Então, Ele ama muito esses seus filhos, né? E devemos responder a Ele à altura, que nós também temos esse sentimento dentro de nós. Se não for por esse amor de Deus, como nós íamos respirar? É Deus que nos dá o direito de respirar, que nos dá a vida. Muitas vezes uma mãe leva seu filho, ainda em tenra idade, que tem que fazer uma cirurgia, ou mesmo que já seja adulto, dói. E nós levamos, porque é nossos filhos, muitas vezes tem que tomar um remédio amargo, tem que fazer injeção, eles ficam chorando. Mas a mãe faz isso porque este amor divino se manifesta dentro dela. Porque se ela não faria isso, seu filho poderia morrer. Esse amor do pai é tão grandioso que todas as noites ele acende as estrelas para deixar a nossa noite mais bonita. Todos os dias ele acende a estrela solar, mesmo que ela não esteja a brilhar, que ela esteja escondida atrás das nuvens. Mas ela nos dá claridade para que nós possamos sair em busca do nosso sustento. Deus pensou nas mínimas coisas para cada filho seu. E isso é amor.